Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Royce. Sejam todos bem-vindos à edição número 183, que já está começando. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né? Seja o caminho para casa, pro trabalho, ou até mesmo pra faculdade, ou em casa de boa aí, ou também a galera da madrugada, gosta sempre de estar ouvindo podcast durante a madrugada, esperando o sono chegar aí. Pessoal, nós vamos na nossa sétima temporada, né? Como eu já havia falado, e venho repetindo aí, são 7 anos, você atura minha voz aí, as minhas ideias malucas, e claro... Com certeza, essa semana aí, após o anúncio de ontem, mudou e mexeu bastante coisa para a temporada 2020, né, pessoal? Que foi um anúncio aí do novo calendário para 2020, um ano que vem aí, tem bastante mudanças. Mudanças boas, eu considero boas, positivas até, e vamos ver realmente o que acontece. Antes, vou falar também do final de semana lá em Martinsville, que foram boas corridas, né, apesar do domínio aí, tanto na Truck como na Cup. Né? A Iron Series ficou de fora essa semana, não corre, volta semana que vem com as três categorias juntas lá no Texas, inflando e lotando aquele Texas Motor Speedway, né? Então vamos falar um pouquinho de Martinsville, certo, pessoal? Bom, só para continuar aqui bem rapidinho, relembrando vocês, para falar comigo, @leoguina, Twitter, Instagram, lá no Facebook leonardo.guina, ou a nossa página do Podcast Rewind, né? Só colocar Podcast Rewind no Facebook que você vai encontrar. E tem também meu e-mail, leoguina@hotmail.com. Por favor, coloque lá no texto, lá no tema NASCAR, tá? Ou alguma coisa relacionada a podcast, alguma coisa relacionada no de título lá, só para me identificar mais fácil aí o e-mail de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Martinsville, né, da Truck Series, começando no sábado. Na sexta-feira foram apenas practice, tá? Foi o practice dos rookies, depois foram 2 practices para todo mundo aí aberto na sexta-feira. Nada de tanto acrescentar na sexta-feira, porque foi só Truck Series. No sábado, dia de trabalho duro para os pilotos, no sábado tivemos aí o qualify da Truck, corrida da Truck, tivemos 2 practices da Cup e o qualify após a corrida da Truck Series, então foi um sábado bem movimentado lá em Martinsville, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho da corrida de Martinsville da Truck Series, que eu gostei muito da corrida, foi uma corrida muito boa, apesar que tivemos um grande domínio aí do nosso amigo Kyle Busch, né? O Kyle Busch dominou aí, liderou 174 voltas das 250 que seriam disputadas, né? O Rochstein também fez a sua aparição aí. Rochstein, muito bem, tá, pessoal? Fez a sua aparição aí, Rochstein. Na minha opinião, Rochstein deveria ter marcado pontos na Truck Series, ter lutado pelo título da Truck Series e não na Xfinity Series, tá? Ele tem mais chances na Truck Series do que na Xfinity Series, né? Mas, enfim, foi o que ele optou, né? Tanto é, pessoal, que na Xfinity Series, como eu falei semana passada, ele tá fora no momento dos playoffs, tá? Ele tá na rabeta ali dos playoffs ali, ele tá fora. Se ele tivesse correndo na Truck Series, pessoal, ele já tava com certeza dentro, né? Porque, até porque ele tem 2 top 5 e são 4 top 10 em 4 corridas, né? Se bem que teve uma corrida que não participou. Mas, enfim, é um bom resultado aí do nosso amigo Rochstein aí, né? Então, o Rochstein realmente vem fazendo um excelente trabalho aí em 2019, né, realmente perdeu a sua grande vaga de ouro aí, que seria o 42 da Ganassi. Infelizmente aí, as portas se abriram e fecharam, mas vai muito bem aí. Obrigado, nosso amigo Rochstein. Mais um top 5 para ele na temporada 2019. Como eu já falei, o Kyle Busch venceu. Ben Rhodes, uma grande corrida, uma corrida bem cabeça do Ben Rhodes, tá, pessoal? Foi o segundo colocado. Brad Moffitt, né, o atual campeão aí, fazendo um bom trabalho também. O Moffitt, né, pessoal, com o Duke 24 aí na G DRMS na Garden Motorsports aí, também. Tirando a batida dele em Daytona, pessoal, só top 5, tá? A pior colocação dele é lá em Atlanta, quarto colocado, Las Vegas, segundo, e agora a terceira colocação em Martinsville. Então, tá de parabéns, o campeão segue em grande ritmo aí, segue que realmente tá mostrando, porque foi campeão, não foi à toa não, né, pessoal? Tá? Que realmente não caiu no colo dele não. Então, parabéns ao Moffitt aí. O canadense que ficou com a pole e terminou dentro do top 5, fechando o top 5 na quinta posição. Matt Snyder, Grant Enfield, Matt Crafton, Johnny Sauter e o Bubba Wallace fazendo sua aparição aí na Truck Series. Foi o décimo colocado, tá? Ele corria com o 22 do Team Self. No Austin Self lá, aquele piloto, se vocês devem lembrar, tá? Ele tem um time aí, então ele correndo aquele truque 22 branco lá. Certo, pessoal? Bom, o Bubba Wallace, não sei se vocês devem lembrar, mas a última aparição dele na Truck Series foi aquela corrida de vitória lá em Michigan, né? Que até ele estava com um truque irregular e a corrida e a vitória dele foi confiscada. Não sei se vocês vão lembrar desse fato aí, tá? Não, mentira, perdão. O ano passado ele correu no Kansas, né? Foi no Michigan foi a vitória que foi... venceu, né? Porque se fosse hoje em dia, seria desclassificado. Vai ficar na história, mas o truque estava irregular. Realmente foi multado, penalizado, tal, tudo lá, né? Ele correu o ano passado no Kansas, pessoal. Eu estava me lembrando aqui, tá? Eu não posso esquecer, não. Então foi mais uma corrida aí, até que ele melhorou, né? Lá no Kansas ele foi fora do top, até fora do top 10. Agora foi pelo menos top 10 aí. Então, segue aí os trabalhos do Bubba Wallace. O Bubba Wallace tá com a batatinha um pouco assando, né? Nós já falamos sobre isso semana passada, que a STP não vai aparecer mais no carro 43. Creio eu, talvez tenha uma porcentagem sim pela falta de resultado. Tá um investimento muito alto, falta de resultado. Então, o patrocinador vai diminuir a cota de patrocínio, né? Bom, quando você se investe pesado, você quer resultado pesado. Se você investe pesado no seu retorno, então você vai diminuir. Enfim, o Harrison Moore teve na pista também, foi o 11º colocado. David Gillan foi o 12º colocado, né? O Austin Dillon foi o 13º. Rafa Lester, outro canadense aí, o 14º, correu com o truque 36 da Kyle Busch. O Todd Gillan foi o 15º, cabeças devem começar a rolar que esse Todd Gillan que não consegue bons resultados aí. O Austin Hill, Sean Creed, Derek Krause e o Tyler Akron. Esse Tyler Rankin lá da KM, tá, pessoal? Tyler Rankin, ele correu lá no ano passado, muito bom piloto. E o Spencer Davis fechando o top 20, tá? Seguindo aqui, tá, pessoal? Terminando aqui o top 25 aqui, tá? Que é interessante falar. O time Hill, o Austin Off, o Taylor Dippel e o Hazen Wilson. E Cobb Ferris fechando o top 25. Ah, Jordan antes, aquele truque número 3, teve toda aquela converseira todo lá, que teria usado um truque roubado, tal. E ele sempre, ele que vai dirigindo, ele que toma conta, ele faz praticamente tudo sozinho. Se pudesse, ele descia do carro, do truque dele, e ia lá trocar os pneus, porque realmente faz tudo quase sozinho esse cara aí. Ele foi o 26º colocado. Certo, pessoal? Bom, seguindo aqui, falando pra vocês aqui, pessoal, como foi? Tivemos também, pessoal, nesse final de semana foi muito legal, tá? Foram 32 truques que correram, né? Lembrando que só 32 correm. O resto, tudo, pessoal, eles foram desclassificados, não conseguiram classificar. É o Cody Rigol, o Darren Crowe, o Gianmanuel Gonzalez, o Ray Ciccarelli, Norman Bain também, esse aí vocês conhecem, tá? O Tony McVolk, o Josh Hamu, esse aí também vocês conhecem, o Daniel Sassenet. Vocês não devem lembrar, eu também não lembro quem que é esse cara aí. E o Johnny Amechek, tá, pessoal? Ele realmente ficou de fora aí. E o truque número 80 que estava na lista, né? Mas acabou nem aparecendo lá em Marshall. Deve ter ficado no meio do caminho, infelizmente. Ele não correu, né? Então o Johnny Amechek, o pai do Johnny Amechek, ficou de fora da corrida, né, pessoal? Enfim, falando um pouquinho aí pra vocês aí. Como foi a corrida, tá? Apesar de todo aquele domínio do Kyle Busch lá na frente, Kyle Busch, tá? Tivemos aí uma mescla com o Rochstein, né? O Rochstein apareceu alguns momentos aqui, alguns momentos acolá, mas realmente não precisou descer o facão mesmo. O Kyle Busch foi lá, assumiu a liderança na volta número 185 e não mais a perdeu, né? Foi até o final da corrida liderando a corrida aí e vencendo, colocando mais uma no bolso dele, tá? Bandeiras amarelas, tivemos de monte problemas, tivemos de monte toques e empurrões, dedo no olho, furado de pneu e Batidas também tivemos de monte, foram 7 bandeiras amarelas, 8 trocas de liderança, tá, pessoal? Corrida super rápida, menos de 1 hora e 52 no total aí a corrida. É sempre corrida rápidas em Marshall. E também, pessoal, o que eu gostei aí de ver também nessas brigas todas aí foi ali logo após a última bandeira amarela, tá, pessoal? Tivemos ali uma bandeira amarela ali na volta 244 e foram aí cerca de... apesar de a corrida ter terminado de maneira em bandeira amarela, né, porque o 44 rodou, ficou parado na pista, né, na curva 2, né, foi até um pouquinho antes aí, na volta 211 tivemos a bandeira amarela da rodada número 4, do 04, né, o Corey Hopper, ele acabou rodando na curva 2 também, que foi um incidente aí, ele acabou rodando, aí depois, pessoal, da volta 216, ele foi a relargada até o final, o bicho pegou, tá? Se vocês não quiserem assistir a corrida inteira, pode colocar na volta 200 pra frente ali, ó. Essas últimas 50 voltas aí, teve de tudo, tá, pessoal? Teve bastante toque, bastante empurrão, nego deixando de frear e freando para choque da frente. Foi muito legal mesmo, tá? Eu gostei dessa parte final da corrida aí. Bom, falar um pouquinho aqui pra vocês também, pessoal, como ficou o campeonato após essa corrida aí. Eu falei que vou falar, mas nem eu abri. Mas eu preciso falar pra vocês aqui, tá? Lembrando que não é mais interessante o que é campeonato de pontos, né? Aquilo lá também não serve pra mais nada, né? Que agora o que interessa é o campeonato dos playoffs, né? Os tênis playoffs. Porque o campeonato normal, o Stuart Friends é o líder, né? Ele tá 4 pontos à frente do Brad Moff, do atual campeão, vem 5 pontos atrás. O Johnny Sauter vem 9, empatado com o Harrison Burton, tá? Esse é o campeonato normal, tá? Agora vamos pro campeonato que mais nos interessa, né? Que é aquele campeonato realmente ali dos playoffs. Classificam 8 na Truck Series. Se vocês não esqueceram, né? Classificam 8 na Truck Series. O nosso amigo aí, Stuart Friends, realmente atualmente ele é o líder, tá, pessoal, do campeonato aí. O Gunn Ethicker é o segundo colocado, mesmo assim eles estão próximos aí. O Austin Hill, pessoal, ele já está classificado ao terceiro colocado, ele vem com 16 pontos atrás do Stuart Friends, mas também tanto faz como tanto fez, porque ele já está entre os 8 e está classificado, mesmo isso aí fora dos 8 aí, né, dos 8 primeiros aí, ele está classificado também, né, apesar que a posição dele no campeonato de pontos, até ele é o sétimo colocado, né, está bem fora dos que estão na frente aí, mas enfim. O Brad Moffat, Johnny Sauter, Harrison Burton, Ben Rhodes, Matt Crafton, esses são os 8 aí que estão na teoria, se tivesse os playoffs amanhã, eles estavam classificados a porrada de 8, tá? O Todd Glenn, o Shannon Creed, Spencer Bowen, o Tyler Dippel, Brandon Paul, o Gus Dean e o Corey Hopper, esses vêm pra trás aí, realmente lutando pelas últimas, brigando aí, né, por tentar chegar próximo do round 8 da zona de classificação, tá? Pessoal, do nosso amigo Todd Gilliland, realmente ele tá mais perto, e o Shadow Chris também. Depois do Spencer Boyle pra baixo, pessoal, temos uma avenida aí, quase o dobro de pontos, tá? Como eu costumo fazer sempre a conta de corridas, né? Estão muito, mas muitos pontos mesmo, atrás aí do pessoal lá da frente, tá? Fica quase que o dobro, tá, pessoal? Como eu costumo fazer a conta, como eu falei pra vocês agora há pouco, mas não falei, né? Quase que duas corridas de vantagem aí. Você vê a diferença de pontos dos caras que estão na frente aí. Realmente é uma diferença enorme, tá? Vencedores de estágio, tá? Dos outros que estão classificados aí, o único que venceu estágio até agora foi o Johnny Sauter, né? Venceu um estágio apenas. Beleza, pessoal? Bom, dos que estão aqui todos... que estão aqui todos já tem top 5 entre os 8, tá? Todos também tem, claro, se tem top 5, tem top 10 também, e o único que tem vitória é o Austin Hill. Beleza, pessoal? Então, próxima semana aí, Texas, vamos ver o que acontece lá no Texas, vamos ver aqui que muda esse campeonato aí, vai depender bastante do entrelist. O entrelist vai falar muita coisa que deve acontecer na corrida lá ou não. Nós já temos já o Bubos confirmado no Truque 22, tá? Essa lista, pessoal, é de terça-feira, uma lista bem antes, tá? A lista se confirma e bate o martelo na segunda-feira, na quinta-feira, né? A lista deve fechar oficialmente, mas na terça e quarta-feira deve ser as últimas inscrições realmente. O Bubu Wallace vai estar no 22, o Kyle Busch repete também, vai estar no 51, o Kyle Busch, então vamos ver fortes emoções do segundo colocado para trás. Porque o Kyle Busch vai estar na pista, nós já sabemos o que pode acontecer, né? Todo mundo já sabe. Enfim, vamos lá para a corrida do Texas da Truck Series na sexta-feira. Eu acho que é na sexta. Enfim, pessoal, esse é o bloco da Truck Series, tá? corrida mal ou menos, né, tirando aí o fato do Caio Busch ter liderado aí. Pessoal, tirando que o Caio Busch liderou, a corrida foi boa, tá? Então vocês têm que assistir a corrida focado do segundo para trás, que aí realmente foi legal. Agora, tirando o Caio Busch aí, pessoal, não foi legal, beleza? Então, daqui a pouco eu volto com o bloco da Cup Series lá embaixo.